vivo sempre assim a navegar. Eu vou pelo mar sem fim. Nunca, nunca me interesso pelo tempo, porque o tempo nada, nada, nada, nada, nada faz por mim. Marinheiro, eu sou, vivo sempre assim, tilidum, tilidum, dum, dum. Pula, pula, quem parar faz muito mal. Todos bem felizes nesta roda, culo. Salta, salta, salta nesta grande confusão. Desde que é uma alegre não há preocupação. Gira, gira, gira por aqui, por ali. Tanta porraria neste mundo eu nunca. Roda, vira, gira, gira, roda sem parar. A virar assim a nossa roupa vai secar.